águas do rio não subirei, como na mão curado. Eu abro mão tudo que sou pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão tudo que sou pra te adorar. If you